Te damos, Senhor, o louvor todo a Ti. Nós nessa noite não estamos honrando e homenageando pessoas, exclusivamente a Ti. Adoramos a Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adoramos a Ti, que é o médico dos médicos, o mestre dos mestres, o pastor dos pastores, aleluia. Adoramos a Ti, Senhor Jesus. Reina nesse lugar e o Senhor é bem-vindo aqui. Esse é um lugar de encontro contigo. É um encontro de renovar forças. É um encontro de adorar, de receber. Mas é um encontro também de dar. De dar a nossa confiança a Ti, Senhor. Dar a Ti o nosso coração. Dar a Ti, Senhor, a glória, a honra de que é devida. Aleluia! Aleluia! Esse lugar! Aleluia! Glória a Deus! É no centro. Senhor, por esta noite maravilhosa, por este calor maravilhoso, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que enquanto houver céus e terra, haverá semente e sementeira, haverá inverno e haverá calor, aleluia, porque tudo está em ordem, Senhor, aleluia. Podemos sentir calor aqui, Senhor. Mas tem outras pessoas nesta mesma hora sentindo calor por coisas até do diabo e estão lá saltitando, gritando, parecem felizes. E nós sentimos sim, com alegria, sem murmuração, Pai, porque tudo está no devido lugar, é obra do Senhor. Nós não vamos ser como aquelas pessoas, ó Deus, que quando está frio reclamam, quando está calor reclamam, quando o tempo está ameno reclamam. Nós te damos a honra. Gostamos de conforto, sim, Senhor. Mas se nós não o temos, te honramos da mesma maneira. Você honra Deus da mesma maneira, irmão? Amém. Amém, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Eu já recebi a palavra do Senhor desde ontem, hoje de manhã e hoje à tarde estava contigo, Senhor. E eu quero poder agora ter graça, sabedoria, unção do alto para ministrar essa palavra, esta comida espiritual e celestial para Ti, de Ti para os nossos irmãos, Senhor. Me ajuda a pregar a palavra. Me ajuda sempre a ser um homem santo e reto. Os irmãos, as irmãs da igreja serem homens e mulheres santas. Que a nossa marca seja a santidade e o poder do Senhor. A nossa marca seja homens e mulheres de caráter e cheios da Tua unção, Senhor. Que nós sejamos conhecidos aqui na terra por pessoas que Te amam. Venha o que vier, Senhor. Aconteçam bênçãos ou dificuldades. Nós Te honraremos sempre. Obrigado, Senhor, por essa noite linda, que o Senhor estará nos abençoando com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Coisa boa suar para Jesus, né? Hein? Depois dessa oração, ninguém mais reclama, né? Se reclamou antes, não reclama mais. Vamos lá, irmãos, vamos ouvir a palavra lá no livro de Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 6. Abra a sua Bíblia, Deus tem uma palavra especial para nós. O pessoal das células, Alguns, nós temos pedido para os irmãos tomar nota das leituras bíblicas, já fizemos a do Salmo 34, 7 a 10 no início, né? Agora, Daniel 6, porque esse é o tema que as células de casais e individuais estão usando no meio da semana, o mesmo assunto do culto. Aqui, praticamente, só eu converso, lá todos poderão falar, lá na célula, tá? Aqui, deixa que eu falo, tá bom, irmãos? Eu dando aqui um pouco assim de base, subsídios para vocês, então, conversarem, orarem lá nas células. Vamos lá no capítulo 6 do livro de Daniel, ali no versículo 1 ao 5 inicialmente. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Isso eram tipo assim, prefeitos, governadores. Que estivessem sobre todo o seu reino. Sobre eles, três presidentes. Dos 120, três presidentes. Dos quais Daniel era um. Aos quais estes sátrapas dessem conta. Para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Só uma explicação rápida. 120, tipo governadores. Três desses eram presidentes. E dos três, Daniel foi escolhido pelo Dario, era o imperador mundial da época. O Dario escolheu Daniel para ser o presidente dos três e dos 120. Captaram? Agora o que vai acontecer? Verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes sátrapas e presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. E aí, vou contar rapidinho, eles começaram a bajular o rei, esses 120 mais os dois, não três agora, porque Daniel não estava aqui. E eles criaram uma lei, que dentro de 30 dias ninguém podia fazer oração nem pedido a nenhum homem e a nenhum Deus. Era proibido orar por 30 dias. Pois o Daniel ficou sabendo dessa lei, e você pode ver ali no verso 10 agora, juntamente comigo, veja aí no verso 10. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ou essa lei, entrou em casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram, não assinaste um interdito ou uma lei que pelo espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta é a palavra, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Agora lá no 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou aquela cova, e o rei com seu próprio anel e o anel dos seus grandes, desses prefeitos, para que nada se mudasse a respeito. O Daniel então foi lançado lá, e ao final, no verso 20, chegando-se ele à cova, o rei, já no dia seguinte, chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E depois, ao final do 24, Daniel diz que ele foi salvo porque creu no seu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira, o que Deus tem reservado para ti, ninguém pode tirar de ti. Pode fazer feitiço, macumba, invocar tudo que é obra maligna, enviar pessoas contra ti, enviar autoridades injustas contra ti. O que Deus tem para ti é teu. Só quem pode jogar fora é você próprio. Sabia? Vocês viram que o Daniel, as pessoas procuravam nele um defeito. Esse homem tem que ter um defeito. Ele trabalhava, afinal, trabalhava na sede do governo central. Mais ou menos, se fosse no Brasil, Daniel trabalhava em Brasília num altíssimo cargo. E os inimigos políticos, porque afinal eram 120 governadores, todo mundo ficou enciumado porque o rei escolheu Daniel para ser o líder de todos eles. Depois de Dario, o primeiro homem, o maior homem ali na face da terra, era Daniel. Você sabe, quando você trabalha num lugar, e lá às vezes tem pessoas más, pessoas invejosas, ciumentas, e alguém lá na empresa diz que você vai ser promovido. A reação de muitos colegas de trabalho, muitos, é de ciúme, de inveja, de querer derrubar você dessa nova posição, de fazer de repente tudo para você nem chegar nessa posição, porque eles queriam esse lugar. Por isso que eu disse, o que Deus tem guardado para ti é teu. Deus tinha isso para Daniel, mas não só Deus, aqui tem uma atividade também do Daniel. Ainda que procurassem defeitos, não achavam. Dizia aqui que o Daniel era fiel ao rei, era fiel à administração central. Ele não ficava fazendo conchavos, querendo ser, fazendo artimanhas, ou como se diz em política, fazendo alianças. Deixa eu te dizer mais uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Às vezes a gente leva tempos para aprender uma verdade. Essa é mais uma que eu aprendi ao longo dos anos. Nunca faça alianças. Quer dizer, nunca te comprometas. Nunca assuma nada com ninguém que vá contra Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Para nós não nos pormos em jugo desigual com os descrentes. Ah, eu tenho uma moça e gosta muito de um rapaz, mas ele não é cristão. Ah, mas ele vai se converter, pastor. Primeiro que você não vai me convencer, porque eu não vou contra a Bíblia. Tomara que ele se converta, mas só depois vai namorar então. A Bíblia diz para não fazer esse tipo de coisa juntos. Até vou alertar os irmãos sobre sociedades. Ah, você é cristão, vai fazer uma sociedade com não cristão. Eu não faria. No início, mil e uma promessas. Quem aqui já fez sociedade e não deu certo, sabe o que eu estou falando, né? Sabe muito bem. Ah, dois amigos, um é cristão, outro não é. Vamos abrir um troço juntos aí. Às vezes os dois estão precisando naquele momento. E no início é mar de rosas. Depois a coisa vai indo, vai complicando. Um quer isso, outro quer aquilo. Um quer pagar os impostos certinho, o outro quer sonegar. É ou não é? Um quer ser, bom, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um investimento social, porque nem vou dizer investimento espiritual, porque só um é cristão, mas digamos, vamos fazer uma, um bem social aí, vamos ajudar uma creche, vamos ajudar. Um quer, o outro não quer. E aí começam as brigas. A Bíblia diz, não faça. Não faça. Se você quer ir contra a Bíblia, vá. Mas já, Deus já disse, não faz, porque não vai dar certo. Mas se ainda assim tu insiste, tenha a tua própria experiência de dor. Mas dá para evitar isso, não fazendo. Pois o Daniel era um homem que não fez alianças. E mais uma coisa, não cedeu a pressões. Não cede. Se você tem certeza de algo que está na escritura, e alguém te pressiona, larga, larga, ou faz o erro, e você sabe que é errado, não faça. Mas pastor, eu vou perder. Perca. Perca. Vivemos um tempo em que também nas igrejas só se fala em ganhar, ganhar, ganhar. Mas nós não podemos ganhar abrindo mão da verdade. Nós nunca ganharemos de fato nada se isso não veio de Deus. Porque tudo que vem do diabo, o diabo busca. Você sabia? Tudo que o diabo der, tudo que é feito pelo meio do engano, do erro, da mentira, da sonegação, nós vamos perder. Irmãos, às vezes chega irmãos aqui e diz, pastor, ora por mim, pela área financeira. Claro que oramos. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu geralmente pergunto para a pessoa, você é dizimista? Não, pastor, sabe como é que é? Não dá. Você não está dando dízimo para mim. Quem não sabe, eu tenho um salário fixo aqui. Se entrar mais dízimo, menos dízimo, para mim não muda nada. Nem para o pastor Vinícius, nem para o pastor Norton, nem para os pastores que trabalham conosco. Porque nós não estamos aqui na ganância. Nós não estamos aqui trabalhando por porcentagens. Mas se você não dá a Deus o que é de Deus, como quer pedir bênção para Deus? Entendem, irmãos? Faz em torno de 30 anos que eu e a minha esposa entregamos para o Senhor 10%, que aquele é do Senhor. Eu não estou dando nada para o Senhor, é dele. E quem de vocês conhece a minha vida, sabe que Deus tem me abençoado. Quem conhece, sabe. Quem me conhece mais no particular. Mas sabe o que, que o mundo dá? Diz? Não dá. E aí você vai ter que escolher entre ouvir o mundo ou ouvir Deus. Daniel prosperou, cresceu, tinha um nome digno. A ponto de os inimigos do partido dele. Hein, não, é, não tinha outro partido, era só um partido. Ficaram invejosos, ciumentos. E os próprios colegas de partido eram os inimigos. E não achavam nenhum defeito. E eles eram, então esse homem, nós sabemos que ele ora 3 vezes por dia. Irmãos, orem. Leiam a Bíblia. Mas lá no serviço de vocês. Sejam homens de Deus lá. Sejam mulheres de Deus lá. Que os colegas de vocês possam dizer, olha, ele ora mesmo. Ele está de Bíblia ali debaixo do braço. E eles possam dizer, eu queria ser um homem assim. Nós não achamos defeito nesses crentes. Outro dia eu li um jornalzinho. Que se diz evangélico. É um jornal que fala de coisas evangélicas. Aí mostrei para o meu filho, mostrei para a minha filha, para a minha esposa. E o meu filho disse assim, parece o Diário Gaúcho Evangélico. Era tanta briguinha, fofoquinha, sabe essas coisas assim? Isso aí, ó, isso não é bom para nós. Mas se existe isso no meio cristão, irmãos se jogando contra irmãos, publicamente, outros falando de falcatrua, de crente. Esses não são Daniéis. Não são. Se fala muito hoje dos pastores, né? Que tudo é ladrão. É, esse é no popular. Eu sei o que falo a respeito da minha classe, da minha profissão. Eu sei. Mas eu desafio aos faladores, que não é ninguém de vocês, e nem a meu respeito, mas que achem algo para me acusar nessa área. Eu já disse aqui uma vez, se alguém foi lesado por mim, pode levantar publicamente e dizer. E digo de novo hoje à noite, se alguém foi lesado pelo pastor Vini, pelo pastor Everton, se alguém foi lesado, pode dizer. Mas não foi. Não foi. Porque eu não preciso, irmãos, dizer a vocês, essa é uma igreja séria. Vocês sabem que ela é. Vocês sabem. Outro dia veio um homem aqui na igreja falar sobre plano de saúde, queria vender um plano de saúde para nós aqui. E aí teve uma reunião com o pessoal da nossa diretoria. Um homem que trabalha para um grande banco, era um seguro desses bancos e plano de saúde de bancos. O homem disse, já fui gerente de banco 30 anos. E nunca vi uma empresa organizada como essa igreja. Um gerente de banco, que hoje está num cargo superior lá dentro do banco. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero ser um Daniel. E você? E não é só querer, é ser. Homens, mulheres, que as pessoas não ficam apontando dedos, não é por causa de nós, irmãos. É que aqui na terra só tem um povo pelo qual o mundo pode conhecer Deus, e esse povo é a igreja. E se a igreja está manchada e suja, se seus líderes, seus membros estão sujos, através de quem o mundo vai conhecer Deus? De ninguém mais. De ninguém mais. Os inimigos procuraram um defeito em Daniel. Esse homem tem que ter um erro. Esse homem tem que ter um furo na vida dele. Não tinha. Não tinha. Ah, ele ora todos os dias. Vamos criar uma lei. Foram lá, fizeram a cabeça do presidente geral, o imperador Dario. Dario, vamos fazer uma lei. Eles lá bajulando o rei, né? Vamos fazer que ninguém pode pedir nada para ninguém, só para ti. O rei até se sentiu meio grandão. Opa, só para mim. Nem para deuses, porque o Daniel estava morando num país estrangeiro, tomado por idolatria. Daniel não estava entre irmãos, viu? Daniel estava num meio complicado. Fizeram a tal de lei. Mas o rei não sabia que ele próprio estava caindo numa armadilha. E as leis feitas pelos medas e persas, está dito aqui, não podiam ser revogadas. Não pode ser anulado, tá? Lei é lei. Ah, aquele 120 mais os dois, né? 122. Ficaram felizes. Agora pegamos o homem. Vamos acabar com esse Daniel, porque ele seria o primeiro. Vamos botar ele para baixo. Aquela lei não mudou nada na rotina do Daniel. Ele sempre orava. Por que esses inimigos fizeram a lei? Porque sabiam da vida de oração do Daniel. Sabiam. Daniel foi para casa, tem uma lei nova, divulgada então, se fosse hoje, na internet, no diário oficial, em todos os lugares. Lei nova, ninguém pode orar para Deus nenhum. Daniel foi para casa, a Bíblia diz, abriu a janela, como costumava fazer, está ali. Se ajoelhou em direção a Jerusalém e orou a Deus. diz também que os inimigos vieram 120 para espiar. E foram lá na janela, os caras não têm, olha, os ciumentos, os invejosos, não têm escrúpulo. Eles espiam até para a janela para ver a nossa particularidade. E aqui a particularidade era espiritual. Foram lá e espiaram. Disse, agora sim, está aí, ó, tem testemunha, mais um monte de testemunha. Chegaram lá para o rei, disseram, o rei, o homem lá está orando, ele não te obedeceu, viu como ele não te ama, é um homem que não respeita leis. Bom, rei, a nossa pena de morte aqui é jogar as pessoas na cova para os leões comerem. O rei percebeu que tinha caído numa armadilha. O rei, com dor no coração, disse, Daniel, eu não tenho escolha. Tu sabe, Daniel, tu sempre foi um homem fiel a mim. Eu ia te colocar como o número um, mas eu mesmo fiz uma lei e fui induzido a fazer a lei, e eu não posso voltar atrás. Mas Daniel, que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. O próprio rei está, Deus livra Daniel, porque agora eu não posso livrar. Estou preso por uma lei que eu mesmo fiz. O rei foi para casa, não conseguiu dormir aquela noite. Eu li só alguns pedaços aqui do capítulo 6. Não quis música. Todas as noites devia ter lá no salão do palácio músicas. E não quero música hoje de noite. Deitava no travesseiro, rolava de um lado para outro. Quando clareou o dia, a primeira coisa que o rei foi lá na cova. Chegou lá. Daniel, por que que o rei, ao amanhecer, chamou o nome Daniel? Porque o rei também conhecia o Deus de Daniel. Servo do Deus vivo, ele é chamado aqui. Olha, olha os apelidos, vamos dizer assim. A maneira como que Daniel era conhecido, servo do Deus vivo. Será dar-se o caso de teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele tenha te livrado dos leões? E o Daniel diz, sim, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deixa eu te dizer uma coisa. Tenha coragem de ser diferente dos não cristãos. Tenha coragem. Ah, pastor, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Aqui em Daniel, todo mundo era ciumento, todo mundo queria derrubar todo mundo para ocupar os postos no governo. Mas Daniel, até sendo levado para a cova, diz ali na Bíblia que botaram uma pedra ainda na boca da cova para não ter perigo de escapar, botaram inclusive um selo real. Tipo assim, passava uma fita e ia o carimbo. Era feito naquela época, aquilo era feito com cera mole e naquela fita. E aí tinha que o carimbo do rei, o selo era no anel. Se alguém mexer na pedra, rebenta o carimbo de cera, é muito sensível. Para se garantir, e também os outros 120 também carimbaram lá. Diz ali na Bíblia. Para ter segurança total que esse homem não sai daí. Esse homem é um homem morto porque ele desobedeceu ao rei. Mas tudo montado, um complô maligno. Tenha coragem de ser um crente. Até diferente dos outros crentes. Dos crentes que estão abaixo do nível que Deus exige. Tenha coragem de ser diferente. Não vai com os outros. Quando os outros vão contra a vontade de Deus, não vá. Mas eu vou perder meus amigos, pastor. Perca. Deus vai te dar muitos e muitos e muitos irmãos. Quando me converti, eu perdi os meus amigos, todos. Eram os amigos da folia. Todos. E Deus foi dando graça. E olha aí, ó. Temos centenas, milhares de irmãos espalhados no mundo. Que eu posso hoje, se eu quero pegar um avião e ir lá para a Europa, eu tenho onde ficar sem pagar o hotel. Tem irmãos lá, diz Paulo, vem nos visitar. Posso ir para a África, ganho um convite há poucos dias, vem aqui nos visitar. E vocês devem ter centenas de lugares também que vocês podem ir. E conforme vão sendo crentes mais anos, esse raio de amizade, essa amplitude toda cresce. Jesus disse que quem perde por minha causa e por causa do Evangelho vai ganhar 100 vezes mais, diz na palavra de Deus. Coragem, força. Daniel nos inspira. É um homem exemplo. Os inimigos jogaram ele lá para dentro. Mas não adianta ninguém te jogar numa cova, ninguém te botar numa situação que parece irreversível. Eu prefiro estar na cova dos leões e com o Senhor do que estar na vida mansa sem o Senhor. É mais seguro na cova dos leões com o Senhor, com o anjo do Senhor, como diz ali. É mais seguro. Nem tudo que é desconfortável e perigoso realmente é desconfortável e perigoso. Se o Senhor está contigo. Vocês lembram Noé? Lá no capítulo 6, 7, 8, 9 de Gênesis, tem a história do Noé. E a Bíblia diz que ele era homem íntegro e reto na sua geração. Devia ser um deboche só. Um homem idoso, maluco, construindo arca quando não tem nem chuva. Mas ele foi fiel. Vocês lembram de Abraão? Como ele era conhecido? Era conhecido como amigo de Deus. A minha oração nos últimos dias tem sido: Deus, eu quero ser mais amigo do Senhor. E eu quero que o teu reino venha sobre a nossa igreja. Sobre mim, sobre vocês. Hoje à tarde eu estava orando. E agora estou vendo alguns aqui que eu citei para Deus nominalmente. Nominalmente. Estava lá falando com Deus. Estava também preparando essa palavra já ontem, hoje. Para vocês, irmãos. Eu quero ser um amigo de Deus. Tenho muito mais para aprender. Mas esse tem que ser o nosso alvo, não meus. Ah, o pastor, tudo bem. Te vira aí, pastor. É a tua profissão ser amigo de Deus. Não, irmãos. Amizade não é profissão, é relacionamento. Vocês lembram de Jó? A Bíblia diz que o Jó também era íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. E o próprio diabo como que jogou ele numa cova, na cova do sofrimento, da doença. E lá no capítulo 19, ele passou uns momentos de desespero, mas lá no capítulo 19 ele pegou e disse, no meio dos amigos dele acusando ele: eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar para me livrar. Irmãos, ainda que o diabo, liberado por Deus, olha essa cláusula, ainda que o diabo, liberado por Deus, te ataque, se tu estás com o Senhor, o teu final é feliz. É feliz, nós estamos vendo o final de Jó. Vocês lembram de homens na Bíblia que foram jogados em buracos? Jogados em buracos por pessoas ciumentas para serem mortos. No livro de Gênesis já tem um. Era um menino de uns 15 anos, um moço. José. Os irmãos tinham ciúme dele. Nós vamos dar um jeito nesse José. Jogaram numa cisterna. Cisterna é uma cova grande para captação de água da chuva. Mas a cisterna estava seca e ele ia morrer de sede e de fome lá dentro. E um dos irmãos, chamado Judá, disse: vamos vender esse guri. Mas na verdade ele queria livrar José da morte. E venderam. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém ou uma situação da vida te jogar num lugar árido, seco, saiba que Deus vai mandar alguém para te tirar de lá. Por isso eu estou te dizendo, não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Tenha medo sim de pecar contra Deus. Você lembra? Na Escritura Sagrada a gente vai vendo mais gente que foi jogada em cova. Tem uma palavra de Jeremias que eu acho que quase ninguém de vocês está com ela assim, fresquinha na mente. Se você puder, abra sua Bíblia rapidinho. Lá no capítulo 37 de Jeremias, eu fiz questão de abrir a Escritura nesse momento, para você marcar na sua Bíblia aí. Jeremias 37, 16. Acharam aí, irmãos? 37, 16. Diz ali: tendo Jeremias entrado nas celas, ele foi mandado prender ele. Nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Calabouço é um porão sujo, muitas vezes úmido, mal cheiroso, lá no fundo de um palácio. Prenderam Jeremias, porque o Jeremias era homem de Deus. Sobrou poucos homens de Deus naquela época de Jeremias e ele era um. Verso 17, mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa. Um dia o rei se lembrou, esse mesmo rei que estava nessa prisão toda mandando fazer, um dia por algum motivo íntimo, o Deus o fez lembrar. Manda vir o Jeremias antes que apodreça lá embaixo. E perguntou para o Jeremias: Jeremias, tem alguma palavra de Deus para nós? Depois você continua lendo essa palavra em casa. 38, capítulo 38. Passaram alguns dias, lá no verso 6. De novo esse homem é preso. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. O homem de Deus, atolado no barro, lá no fundo de algum palácio de novo. Mas ele não abriu mão de seguir o Senhor. Querem me prender? Me prendam. Querem me jogar numa cisterna úmida? Porque ele ia morrer logo lá, né? Logo lhe ia dar uma pneumonia, alguma coisa lá, úmido, escuro, mal cheiroso, tudo lá. Sabe o que Deus fez com Jeremias? Olha aí, irmão. No verso 7. Ele atolado na lama, o homem de Deus na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado na porta de Benjamim, saiu esse homem, Ebed-Meleque, da casa do rei e falou: ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo que fizeram para Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, ele morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordens o rei ao Abed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Malaquias. Mas eu quero chamar a atenção uma coisa, irmãos. Verso 7, volte ao verso 7. Eu quero honrar os irmãos aqui de origem africana. A Bíblia diz que o homem que Deus usou para salvar o Jeremias foi um negro. Está aí na Bíblia. Marque na sua Bíblia, se você é de origem africana, marque na sua Bíblia. Se alguém um dia quer desonrar um irmão por causa da pele. Deus usou um etíope para salvar o Jeremias. Um etíope crente, era funcionário lá dentro do palácio. Deus usou ele. Era um funcionário de confiança do rei. O rei liberou esse Ebed-Meleque para soltar Jeremias. José teve na cisterna, Jeremias teve na cisterna, Daniel na cova dos leões. No tempo do rei Acabe, a mulher do Acabe, a esposa Jezabel, mandou matar todos os profetas. Ela era de um país vizinho com religião que adorava um falso Deus. E essa mulher então mandou matar todos os profetas. Teve um homem que era o mordomo do rei. Era um homem crente. E ele escondeu numa cova, num buraco, 100 profetas. E todos os dias levou água e pão para os 100 profetas. Isso está lá em 1 Reis capítulo 18. Está sendo gravado tudo aí? Você pode ouvir essa pregação toda depois de novo, pelo nosso site. Lá no capítulo 18, versículo 4 de 1 Reis. Deus usou um mordomo para salvar 100 profetas da cova. E por último, eu quero te dizer uma coisa. Jesus também esteve na cova. Não esteve? Num sepulcro, ali dentro de uma gruta de pedras, estava o nosso Senhor. Homens ciumentos, invejosos, contra o reino de Deus, puseram Jesus lá dentro, puseram uma enorme pedra, e diz lá no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 66, diz lá que eles puseram escolta e selo na pedra, para ninguém tirar, como em Daniel tinha selo na pedra da cova, para ter certeza que esse homem nunca sairá daí, está morto. E ao terceiro dia, aí vocês sabem o que aconteceu, né? Foi aquela festa no céu e aquele pavor no inferno, porque não é diabo, não é pedra, não é selo, não é escolta, nada retém um homem que Deus tem escolhido. Ninguém te bota em cova. Alguém poderia perguntar, mas por que, Senhor, Deus deixou chegar tanto? Sabe por que que Deus permite que você às vezes é jogado numa cova? Sabe por quê? Porque lá dentro da cova Ele quer mostrar que lá Ele também é Senhor. Eu não posso me estender muito mais, irmãos. Mas teve um povo que fez guerra contra Israel. Está aqui na Escritura. E aí Israel ganhou a batalha. A batalha tinha se dado lá numa montanha. Aí os perdedores disseram: nós perdemos a batalha, porque Israel, o Deus de Israel, atua nas montanhas. Mas vamos fazer uma batalha nas planícies, lá na várzea. Lá o Deus de Israel não atua. lá nós vamos ganhar de Israel. E fizeram a batalha lá. Israel tinha muito menos homens de guerra do que aquele outro povo. Quem é Deus? O Deus de Israel governa na montanha e governa na planície. Israel ganhou de novo. Você não precisa provar nada para os outros. Deixa que Deus prova. Você só tem que ter caráter de homem de Deus e mulher de Deus. Fiel a Deus. Apesar de usar, mas pastor, eu sou pecador. Vamos melhorando a nossa vida. Daniel também era pecador. Mas ele era conhecido. Conhecido pelos outros como um homem que andava continuamente com o Senhor. Ande com Deus. Coragem. Cova não pode te segurar. E vou te dizer mais uma coisa. O dia que você morrer, se eu pregar no teu enterro, eu vou dizer, me ajude a lembrar aí, irmãos, próximo enterro que der na igreja, essa cova não vai te segurar. Porque todos nós que cremos, vamos ressuscitar. E o cemitério vai ter que se abrir. E se tiver uma pedra lá em cima, vai explodir aquela pedra. E se você tiver, como dizia antigamente, a 7 palmos debaixo da terra, vai dar uma explosão ali. Aquela cova também não vai te segurar. Porque você está destinado para ir para o céu. Só seja corajoso, fiel. O nosso Deus tira da cova, fecha a boca de leões. Nosso Deus faz milagre de todo o tipo. Às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Mas Deus faz logo, Deus faz logo. Deus está te ensinando a fé. Por que, Senhor, eu tenho que ir lá embaixo na cisterna? Tenho que ir lá no lodo da preocupação, do pavor? Não... Deus vai mandar alguém lá. Deus vai mandar alguém. Muitas vezes Deus faz quase quando você não espera mais. Às vezes parece que Deus nos estica como se fôssemos um elástico ao máximo. Nós imaginamos que aquilo é o máximo. Mas é Deus que sabe qual é o máximo que Ele pode nos esticar. Mas você está bem, Deus, está difícil, Deus, estou sofrendo, Deus. Deixa que eu cuido de ti. Tem tanta coisa na minha vida que eu gostaria de ver resolvido, se pudesse agora mesmo, nesse instante, descer um anjo aqui e está tudo resolvido. Você acha que também tem coisa que não gostaria? Às vezes é uma preocupação, é uma situação de saúde, às vezes é um filho, às vezes é um marido. Então, trabalho, tanta coisa. Você diz, está tudo resolvido. Eu quero te dizer, fica no Senhor. E eu vou te dizer, está tudo resolvido. Não desiste de buscar o Senhor. Daniel, lá no meio daquele paganismo todo, era um homem fiel. E vocês perceberam uma coisa, irmãos? Que todos esses que eu citei, Daniel, José, Jeremias, Jesus, os 100 profetas do tempo do rei Acabe, que foram salvos, todos eles estavam numa situação de desconforto extremo, e eles estavam também numa situação de quem não tinha condições de vencer. Eles não eram favoritos para a vitória. A vitória não é você que faz. Você só anda com Deus. A vitória é Deus que faz. Não tente matar teus inimigos, não faça isso, né? Deixa Deus cuidar deles. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que tinha medo de cair na mão dos inimigos, perseguições. E eu lhe disse, a pior é cair nas mãos do Deus irado. Quando Deus fica irado com alguém, é a pior coisa. Porque daí não tem volta. Mas nós que cremos e andamos com o Senhor, temos nele mãos de um pai. Não mãos de um juiz irado. Ande com Deus. E não te assuste. Não te assuste. Se quiserem te jogar numa cova, ou se já te jogaram e você está em desvantagem, essa desvantagem é apenas temporária. Apenas. Para Deus fazer um crente, bem crente, leva anos. Leva anos. Por causa de nós demoramos a aprender coisas espirituais. Mas se você é fiel no pouco, a Bíblia diz que você vai ser colocado sobre o muito. E de vitória em vitória a tua fé vai crescendo. De fidelidade em fidelidade você vai ficando forte. Para saber dizer não para os outros, não para o diabo, não para o pecado. E você vai crescendo. Alguém de vocês poderia perguntar ainda: mas pastor, que idade tinha o Daniel aí nesse momento da cova dos leões? É, esse homem era maduro. Dizem alguns estudiosos que ele tinha em torno de 90 anos. A gente imagina sempre o jovem Daniel, né? Daniel já tinha trabalhado em 4 ou 5 reis. Ele trabalhou no Império Babilônico, agora aqui já é o Império Medo e Persa. Daniel é um homem que Deus preparou. Agora, quanto mais crescidinho você é, maior vai ser a luta. O teste sempre aumenta. Para você poder ir para um outro nível de fé. Depois um teste para outro nível de fé. Vamos dizer então que o nosso irmão, carinhosamente vou chamar de velho Daniel. O velho Daniel passou um teste de leão. Não sei o que, que eles fizeram a noite toda lá, acho que ele brincou de leão aquela noite, de cavalgar leão. Quando o reino de Deus vem num lugar, o reino de Deus é o poder de Deus, é o Deus mesmo que vem. Não diz a Bíblia quando vai ter um tempo aqui na terra que o Senhor vai governar, que o diabo vai ser preso. A Bíblia fala desse tempo, ela chama de milênio, mil anos de paz. E lá diz que o leão e o cordeiro pastarão juntos. Leão não vai matar mais ovelhinha. Vai comer pasto nos mil anos que virão pela frente ainda. A natureza vai se harmonizar. O que aconteceu? Leões comem homens. Já foi esse episódio de Daniel uma antecipação do futuro. Quando há um milagre na sua vida, é uma antecipação do futuro. Quando há uma cura na tua vida, é uma antecipação do futuro, porque o futuro no reino de Deus eterno, não vai haver mais morte, nem dor, não vai haver mais nada disso. Então a eternidade veio até ti, antes de você ir até a eternidade. Naquela cova de leões, o futuro veio ali dentro. O anjo do Senhor. E a Bíblia mostra que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma figura para Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês estão meditando enquanto eu estou falando. E tudo que eu quero com essa palavra é ajudar a tua fé a crescer. Covas. Acho que todos nós passamos por elas. Uns mais frequentes, outros menos. Outros às vezes em covas mais fundas. Mas eu estou falando uma coisa, hein? Não é cova que eu arrumei para o problema meu, que eu gerei. É cova que me empurraram para ela, porque eu sou fiel a Deus. Essa é a cova que eu estou falando. Que no Novo Testamento isso é chamado de cruz, quando eu sofro por causa do Senhor. Mas eu sei, como diz o apóstolo Paulo, em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para me livrar até o dia final. Esse era um hino muito antigo, né? Não sei se alguém lembra desse hino. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ninguém conhece esse hino? Ah, tem um parceiro ali que conhece. Quem tem 30 anos de fé ou mais conhece. Olha aí, ó. Um e outro, amém? Olha aí, ó. Tá bom? Esse é um hino muito antigo, faz tempo que não se canta mais, mas eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido, não sabe? Te agarra nele e venham covas ou leões, nós vamos sair de todos eles. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Se você está passando por uma situação dessas, em que você é vítima de maus tratos de outros, de egoísmos de outros, de mentiras de outros, até de violência de outros, de ciúme de outros, e estão querendo te derrubar ou te afundar, como vimos hoje, não deixa o teu coração ficar ruim igual o deles. Guarda o teu coração, diz a palavra de Deus. Claro, não seja ingênuo, eles não são teus amigos, são inimigos. Mas ore por eles. E se você está numa situação difícil, que está como que dentro da cova já, como Jeremias, jogado numa cisterna com lama, você pode ficar tranquilo, crendo que Deus vai enviar alguém para te tirar dali. Deus vai enviar alguém. Descanse em Deus. Se você precisa socorro divino hoje à noite, levante a mão para o alto e diz: Senhor, aqui está a minha mão. Segura a minha mão, Senhor. Como o Senhor mandou aquele etíope falar com o rei, e depois o homem, o etíope, foi lá e colocou cordas lá no fundo do poço para tirar Jeremias, e tirou Jeremias. Manda pessoas, como no caso de Daniel, manda o teu anjo, Senhor, nos tirar das cisternas e das covas. Manda, Senhor. Nós oramos na certeza que nenhum de nós ficará lá no calabouço, lá no fundo, nenhum, porque o Senhor é nosso Deus, e nosso destino não é cisternas. A cisterna foi só uma passagem para mostrar quem é o Senhor, e até para revelar nossa fé. A cisterna é lugar da provisão divina. Obrigado, Senhor, e ajuda-nos a passar todas as lutas, todas, segurando na tua mão. Segure bem na mão de Deus, é um ato de fé, segure. Segure na mão de Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. A mão do Senhor, portanto, está estendida. É tua. É tua. E Ele vai te tirar da cisterna. Sim, vai. Amém, Pai. e amém.